Tô 3304, a aeronave da sua companhia está agora à sua cauda. Coordene com a equipe de solo, assim que ele tiver liberado a retaguarda, está livre inicial, puxa no botão 5, chame para o táxi. O altímetro no 015. Meia meia três, saída da EL, 1500 pés. 663, contato radar, sub mantém a nível 340, mantendo o perfil da saída da EL. 340, autorizado, mantém o perfil da EL, tanto 663. Da Juliette. Gente, 63 no Uno, vai aguardar ainda, mas aí apenas o pushback do colega do TAN na posição 5, ok? Tem condições da gente ingressar pro 4 aqui, senhor? Ok, após o pushback do TAN, será autorizado o seu ingresso, ok? O TAN já está aguardando aí há quase 10 minutos, suposto. Gente. O TAN 3159, a sua? Prossiga. É, confirmando então, o nível autorizado é o 340, ok? O restante da autorização permanece. Gente, 340 autorizado, 3159. O TAN 3304 vai empurrar um pouquinho mais para trás aqui e libera o 4. Ok, agradeço, tá 3304, QNH 1015, aguardo então para táxi. Obrigado, amigo. Boa viagem. O Oxa 63 no Uno, então observe o TAN, assim que ele tiver completado o pushback aí na saída do pátio 3, Sony ingresso via Juliette para o portão 04. 63 no Uno, sim. Então tráfego à sua direita, posição 1 hora, no rumo oposto, 17 milhas, mantendo 130, é uma nave de pequeno porte. É, só ficar 109. To dial departure, after dial fly direct to Lida position and Ildis, where you intercept the airway upper Zulu 44. Transponder 5033, departure control frequency 119.35. Read back, please. Hold on, please. Sequência, o Papa, hotel Delta. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 2000, autorizado, localizador, Papa Delta. Bom, Tigrão. Valeu. É o Fábio, abraço. Valeu, Fábio. Azul 4039 decolou Azul 1. Está restrito ao nível 120, 120 até 25 milhas. Restrito 120 até 25 milhas na saída da EL. Chame controle, frequência 119.35, 4039. Ok, restrito 120, 25 milhas. Chama controle 1935. Bom dia, Azul 4039. Bom dia. Que inicialmente suba até o nível 120. 120, 3663. Ativo. Tu faz. I repeat the clearance. After departure, turn right to the departure. After any function to control. Responder 5033. Frequency 119.35. Okay, just to confirm, final flight level cleared 340. And after takeoff, dial departure, Lida and Ildis position, okay? Dial, Lida, Ildis. Flight level 340, after departure from right, dial departure, Lida and Ildis. That's correct, it is. 625, call me ready for pushback and start up. I will return ready for pushback and start up, 625. 5221, pronto para o táxi, com o PO2 de 510330 de autonomia, até na Salvador, tem um abraço, tem um abraço. 51, Salvador, qual é a autonomia? 3 horas e 30. 3 horas e 30, o senhor vai taxiar lento até através do meia dúzia, por enquanto, aguardando para prosseguir, ok? O trip 5221. Sim, o táxi vem aguardando 5221. Afirmativo. Reporte no ponto ideal para modificação do plano. Prosseguir para 17, uma centena com 8 nós. Papai Hotel Delta. No 7, uma centena com 8 nós, Índia November Alpha. IF, frequência 1251, não tem 3325. 251, 3325, boa. Bom dia. Qual é o pátio que se destina após o pouso? Hangar da Bata. Hangar da Bata, 7. American 9, 82, Argonauts 14, Salvador do Pátio 119, decimal 35, bom dia. 119 decimal 25, bom dia, American 980. Echo Charlie Juliet Tango Fox, Scott Dance, maintain level 130, fly direct con deposition, Charlie Oscar November Delta Echo. Bom dia, American 980, Salvador, we're climbing through 2500 for 350. Bom dia, American 980. With the contact on departure, the climb maintain level 350. Maintain Puka departure. Roger, we'll continue on the departure, climbing to 350 for American 980. Santa 3663, tráfego superado, submantém o nível 340. 340, Santa. Papa Papá, Juliette Fox Mike, na escuta para cópia. Juliette Fox Mike, autorizado para Uberlândia, nível de voo 380, pela APA Zulu 17, até Formosa, após direto. Decola da 17, com curva à direita, subida a Arbor, transição Elefa. O transponder é 5032 e o controle em 119, decimal 35, Codex. 0039, and departure American 980, we're going to need to deviate left of course on this departure for weather. Hey Maria, clear deviation, American 980. Deviation. Santa 3663, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 33, decimal 25, então bom dia. 1251, alterne 25. Bom trabalho. Obrigado, tamo bom. Paulo, Oceané 62, 25 para o táxi, PLB 81, autonomia 4 horas e 26, oferta com. Ok, nível táxi, Oceané 62, 25, à sua direita, no ponto de espera, torre 18,62, QNH 1015, bom voo, bom dia. Nível táxi, ponto de espera 18,62, 25, bom dia. 304, autorizado seguir o Avianca, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18,6, agradeço a espera, 1015, bom tempo, bom voo, bom dia. Trip 5221 vai seguindo o TAM, Índia e Alfa no ponto de espera torre 18,6, bom dia. Ocean 6312 na escuta para cópia. 3604039. 350 pela Apera Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva direita, perdão, curva esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é o 5017 e o controle em 119 decimal 35, contexto. No corredor forte. Sente, batendo mil pés no corredor forte, 20 milhas, forte no retorno, qual é o seu tempo de voo? Uma hora. Sente. No... posição 8. Vai chamar. Oceané 6225 na escuta. Ok, informa o tráfego de pequeno porte afastando na linha do litoral rumo nordeste, seguindo ali o litoral norte em direção à Praia do Forte, 1 mil pés no litoral. Se tiver informação de que é este o tráfego, ok? Ok, ele está à esquerda ali do eixo de decolagem, aproximadamente umas 2 milhas. Já tem aqui aprovado 3 meteros, só um minuto. Respeque e estacionamento está remoto. É, tá na posição 8 do Pat 3, é isso? Tá 3859? Afirmo. Ok, tá autorizado aí no Pat 3, chama para o táxi. O que é legal no 0, no 5, tá 3859. Respeque e estacionamento está 3859. Center frequency 125.45. 125.45 for receipt bay American 980. Cabeceira 10 com curva direita, subida Arbor, transição. Perdão, subida Arbor após Elefa e Sagaz. O transponder é 5034, controle 1935. Bom dia, 4039. Bom dia, tamo voo. Obrigado. Telemetria 225, contato radar. Submantenha o nível de voo 320, mantendo a saída MOMA, acione o código 50 no 3. Comando que tem um tráfego no litoral, mantendo no 1000 pés, ou à sua esquerda. Telemetria 225. 320, acionando agora 50 no 3, ciente do tráfego, 6225. 04. Trip 5221, autorizado ali em manter. Papatango, meu Papatango, mantenha a posição. Então, 3304, decolador 22, chame controle de frequência 1935. Obrigado, bom dia. Informa uns 15 pássaros ali sobrevoando a pista sobre o eixo. Felizmente a gente não pegou nenhum. Sim. Eu não comprei a informação do TAN. Bom dia, 3304. Bom dia, TAN 3304, contato radar, tudo mantém nível 340, mantém a saída Arbor. 340 Arbor, 3304. Pista no zero, vento 100 graus, 099. Tango Lua Papa Tango, autorizado a decolar pista no 7, vento no 00 graus, 09. Tá, capítulo 3259 com 179 a bordo. Ano 79 a bordo, tá livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. Na ponta de espera, a torre 18,6, o altímetro no 0 no 5. Por gentileza, confirme a alternativa e a autonomia. Conforme o plano, alterna Campinas, 4 horas e 34 de autonomia via pátio Índia e Alfa, 3859. Ok, bom dia, bom voo. Obrigado, bom dia. 1935, obrigado. Trabalhar em Manter, Alfa Vida Juliette. Tango, Romeu Papatango, decolado 225, curva esquerda. Reporte, cruzamento, cruzando o campo. Reportará cruzando o campo, vou Salvador, bom dia, voo 922, centro da Lima. A Mari cruza 176 para 150. Voo 922, acione identificação, desça via, chegada a Mari para 2 mil pés, ajuste altímetro no 05. Reporte localizador estabilizado. Identificou via Mari, 2000 no 05, com mais estabilizada que voo 1922. Controle Salvador, TP 5221, transfere. Acaba de cruzar o campo. Gente, chame controle de frequência 1935. Chamará o controle 1935. Vamos dar uma batata. Botana 3304 informa que vai manter essa prova por mais 15 milhas pelo menos. Gente, voe Alefa 3304. Aqui Alefa desvia, muito obrigado. Controle, só para coordenação, Papa Romeu Índia November Alpha, solicita manter o setor por mais alguns minutos, porque o corredor forte está um pouco fechado. Autorizado setor, você não me escuta, November Alpha. Vai manter o número 10 no setor, mantendo a escuta bem mais do controle, Índia November Alpha. Controle Salvador, cordial bom dia, Papatango, Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, bom dia. O número 10, corredor forte, vai manter o corredor por quantas milhas e informe o seu tempo de voo. Até 20 milhas, a intenção é mais 40 minutos de voo, porém tô vendo daqui que tá meio fechado o corredor forte. Tem algum lugar onde eu posso fazer espera? 60, o senhor aceita o Oxa 63 no Uno? Aceita. Ok, Oxa 63 no Uno está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Pela Upper Whisky 50, após a decolagem da cabeceira 10 para a curva direita, inicialmente na subida da El, seguida para Leda e Eudes, o transponder é 5037, o controle 1935. Conteste, Oxa 63 no 1. 10360 Guarulhos, na Upper Whisky 50, decola da 10, na saída da El, Leda, Eudes, 5037, o transponder e o controle 1935, 63 no 1, obrigado. Correto, 63 no 1, chame pronto para o push e acionamento. Chamaremos, obrigado. Autorizado o Web 58 no 1, chame para o táxi. Juliette, autorizado a decolar de pista no 7, vento 100 graus, 089. Controle, por gentileza, o 355221. Possibilidade de voar Arbor, devido à formação, está bem na nossa proa? Autorizado, Arbor. 5221. Arbor, muito obrigado, 5221. Solo. Mike, autorizado ingresso na 17, poste para decolagem. Pronto para decolagem. O 3859, decolar 229, chame controle de frequência 1935. 1935, 3859. Chegou 92. Prossiga. Para evitar formação, solicita da presença do Duna. Não entendi, confirme. Para evitar formação, solicita da presença do Duna. Ok, prua 050, tenta interceptar o localizador, Xené, o gol 1992. 050 até o localizador 92. Controle Salvador 3859, 3200 pés da 3859, contato radar, subiu, mantém o nível 340, vem da El da presente. Ok, direto da El, subiram 340, 3859. Oxenem 6225, chama Centro Recife, frequência 125. Corrijo, 1260. 1260, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Em Salvador, é o meu contatão, autoriza a manter esse setor em espera com 360. E tem um já informado o tráfego que está à sua esquerda. 2 milhas, ok? Mantendo 1000 pés. Sim, paciente do tráfego, Romeu Papatango. Índia November Alfa Salvador. Fala, escuta, Índia November Alfa. Visual com o Romeu Papatango, que está à sua esquerda, também mantendo 1000 pés, mantendo o setor. Ala visual, agora não está mais. Só pode ficar nesse setor, não pode afastar mais um pouco? Nós estamos aqui no limite da formação, já para ingressar na formação, então estamos no limite dela. Está mantendo 1000 pés? Subindo agora para 1000, estava 900 treinamento de voo planando com o aluno. Ok, Romeu para Patanco, Salvador. Prossiga, Salvador. Suba para 1500 pés. Tem atenção para 1 no 1500 pés, Romeu para Patanco. Controle Salvador, muito bom dia, essa 3602, passo 65 para 150. Formação é a Lima. 3602, identifique chegada a Mari, desça até o 050. 50 mais 3602 por possibilidade. Controle Salvador, muito bom dia. Está passando essa Victor Juliette, afastando no corredor 7 até 20 milhas, 722, tráfego no setor. Afirmativo, Alfa Victor Juliette, tem dois tráfegos, um mantendo 1000, o outro subindo para 1500. É, não estão tendo condições de passar mais de 10 milhas devido à formação. O senhor vai prosseguir para o setor norte do campo, setor norte mantendo 1000 pés. Vai seguir o setor norte, mantendo o meu pé, volta a Vitor Juliette. Santa 3304, chame Recife, frequência 1260. Obrigado, bom dia. Bom dia, teu morro. Obrigado. Papai Juliette Fox Mike, autorizado de colar pista no 7, vento 090 graus, 079. Da 3602, desfile de informação, proa 050 por 30 metros. O pátio que se encontra, a pista que utiliza e o nível solicitado. Ok, a transmissão está muito baixa, eu compreendi que pátio 3, pista 10, não, 17, e o nível? É, pátio, né? Pátio 3, usará a pista 10, 085, 085 Itapetinga, só um instantinho então, o Romeu Quebec Lima. Push back and stop up, call me ready for taxi, QNH1015, and it's 625. 625 to airport, push back and stop. Yep. Perfect. O Quebec Lima, o senhor sabe confirmar a radial ideal de saída e a distância de tapetinho? A 2, 3, 4, agora está puxando. Trip 5221 no voo direto Conquista. Taxa para Itapetinga, 180. 180 milhas, só mais um minutinho para fazer. Oi, Elefa. Juliette Fox Mike. Direto Elefa, Fox Mike. Tango Romeu Quebec Lima na escuta, para quanto? Romeu Quebec Lima está autorizado para Serra Novembro e Iapapá, Itapetinga, 085, a rota direta. Decolando da 10 para a curva à direita, para o corredor Axé, restrito inicialmente a 1 mil pés até a liberação do controle, que opera em 119.35. E o transponder é o 5047, Codrista. Quebec Lima, copiou? Ele, Salvador, é o Papatango Alfa Vitor Juliette? Prossiga, Alfa Vitor Juliette. Mantém esse setor, só me confie no resto do questionamento. Se é para confirmar, você pode manter o setor que está mantendo na presente. Na frequência 119.35, Webjet 5891. 19.35, 5891. O meu Quebec Lima, por gentileza, cortei. Romeu Quebec Lima, correto o cotejamento, chame para acionamento. O Kenegal no 0 no 5. Solo Salvador, chame 63, 2, puxa back acionamento no 2. Puxa 63 no 2, aguarde para o puxa acionamento. Após o Andes, que está a cauda, está autorizado o push, chame para o táxi. O Kenegal no 0 no 5.